Salve, Costa Terra. Tá ok, vou chegar com a frase. Cinco oito baixou e travou. Baixado, travado, 6258. Livre, pouso na 10. O vento agora é de 160 graus com 6296258 da Ucha. Livre, pouso na 10, confirma o vento. 160 graus com 6296. Certo. Somente torre 1862. 1862. Oito zero cinco, prepara Pucas e para a guarda cobra, por gentileza. No 606, continue a aproximação, aguardando pista livre. Oceano 6258, no solo agora aos 43. Livra direita, prossegue via Alfa Juliette para o Fingeron. Direita Alfa Juliette, Fingeron, 6258. No visual, cheque trem. Confere, identifique e vê se mantém a 3.000. O 606, cheque trem. Baixado, travado, vou no 606. Livre, pouso na 10. O vento agora é de 1.50 graus com 6.29 no 606. Livre, pouso, 1.606. 1.805, cópia. Autorizado para Natal, 370 nível. Decola da 10, saída Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 51 no 40 no transponder. 119.35 é a frequência do controle. No 40 no transponder, deixa uma proposta no 01805. Chame a torre de comando, 8:30. Até. Dois, muito boa noite. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, número 2 para pouso. Da Gol no solo aos 4:30, livra direita, prossegue via Alfa, Juliette, posição 03 no pátio principal. Na direita de Alfa, Juliette, 03, pátio principal, Roma 606. Cheque 30, livre pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com meia dúzia na hora. Está baixado, travado, livre pouso na 3,26. Número 62, desça para 2000 e foco estabilizado. Para 2000, comportamento estabilizado, senhora, a gente está aqui para cair. 15. Comportamento 1891, no complete com a torre agora, 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Boa noite, 3891, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tá 3226, no solo 50, livre à direita, Alfa Juliette, posição 08 na parte principal. Alfa Juliette, 08 no principal, tá 3226. Baixada de trabalho, 3891, tem livre pouso na 10, levanta de 1 ao 4, 0 graus, com 8 nós. Torre é o 3152. Prossiga. Autorização para Maceió, por gentileza. 3152 está autorizado para Maceió, 330 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda. 5143 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. 330 para Maceió com na saída Pucas de Pucaracaju, curva esquerda, 5143 e 935. Procedimento correto, chama para o push no 07, quando pronto. Boa noite, identifique, deixa para 2000 e informe estabilizado no dia. Três 891 no solo agora aos 54, livra à direita, prossegue via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13. Torre 1862. Torre 1862, boa noite, capitão. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, 2 milhas e meio para o CAP. 4062, é parte contra a embaixada travada. Portar a embaixada travada 4062. Certo, baixada e travada azul, 4060. Tem livre pouso na 10, o vento é de 1 ou 40 graus com 99, 4062. Autorizado pouso na 10, 4062. Siga. Negativo, ainda não posto o seu plano aqui, eu vou checar, tá ok? Confirma sua previsão de decolagem? Gente, eu devo receber em mais uns 15 minutos, mais ou menos. Assim que eu receber, eu pago a autorização, tá ok? 4062 no solo agora aos 59, livra direita, prossegue Alfa Kilo Parte 3. A sua posição é a 03 no Parte 3. Livra Alfa Kilo Parte 3, posição 3, fazer o 4062. Cinco autorizados, pushback acionamento, chama táxi. Sete no quatro, na escuta? Acabei de receber seu plano, pronto, cópia. No 7 no 4 da Gol, está autorizado para Aracaju. 230 é o nível, decola da 10, sai da Pucajama, após direto Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5145. É o transponder 11935, a frequência do controle. Procedimento correto, chama pronto para o push. Três, quatro, quatro, completo com a torre de dois metros. Isso, dois metros. 35-3-4-4-1, boa noite, continua a aproximação, reporte, melhor trabalho. pouso na 10, 200, 1, 3, 0 graus, com 9, 9, 5, 3, 4, 4. Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 8, 0, 5. Identifique para 2000, são estabilizados, 5899. Identifique para 3000 da chegada. É normal. Mantém pista 10, 1805. 5344 da Trip no solo aos 08, libra direita. Prossegue via Alfa Juliette para o 01. Tem uma tira, libra direita, Alfa Juliette para o 01. 5344.